131, completa sinal ILS na torre 18 de São Meia. Correio, bom dia, Xanero 63 do Nora. Xanero 63 do Nora, continua com sinal, guarde a 3 de São Paulo. Guarda, Xanero. Santos 663, já falou 2 aeromeia, está no controle, 1 2 0 de São 8. Bom, 1 2 0 de São 8, bom dia, Santos 3 6 3. Pessoas a foto, autonomia 4 horas, 26 minutos, hotel na Goiânia. E a Índia no ponto de espera chama 2, 108, altímetro 0 no 8, o Xanero 625, bom voo. Antio, Livre Taxi, a Índia no ponto de espera, 1 1 8 de São 8, 6285. 3486, via Juliette, portão 11. São 3304, a escola voltando. Consiga. Após a Embraer Azul passar a casa, tá livre no 04, coordenação aqui de Sola, reporte pro táxi. Gente, após o Azul, livre por cheque de acionamento, 3304. Autorizado decolagem, cristal 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Trip 5345 aí pra torre? Toma iniciando, senhor. Ah, mantém agora, tráfego já na curva aqui, eu vou ter que remeter o tráfego, hein? É, senhor. Ô, Xané, 6311, a aeronave da Trip demorou pra iniciar, inicia aproximação perdida, suba para 2 mil pés e aguarde transferência de comunicações. Pode ser, vai remeter. Curitiba 360, informação em curso 90, pronto, cópia. Tem uma 3859, Salvador Curitiba 360, nível decolada 10, primeira curva à direita, prefira saída Arbor. Após voo, eleva, onde intercepta a rota FZLU 21 até Sorocaba. Após, conforme o plano, 5466 no transponder, o controle 120, 218, 3859. 3859, autorizado Curitiba, 360, decola do 10, curva direita após, saída Arbor. Após direto elétrico, transmundo 21, trocado e conforme. 5466, transponder, 208, o controle. Confirma apenas a frequência? 1208. Correto, repouso quando pronto, tá 3859. Confirma. Hoje é 6319, curva à esquerda, proa 305. Esquerda 305, por hora. Trip 5345, decolagem atrasada, pista no zero, 10 graus, 4 nós. É, iniciando, 345. São Lucan, 3304 para o táxi, 106 a bordo, 4 horas e 50, alterna com 20. Pista 10, está 6285. 10868, metrô 908, bom voo. 17-6729, por isso que é o 340 para o Azul, quanto da cota? Gente, livre táxi, chamar a torre 862.0.0334, cliente. Bom voo. Obrigado. 729 da Web, confirmou, chamou? Chamamos, 340 Guarulhos. Eu tenho 36 aprovado, pronto, copy ou aguarda coordenação? Pode mandar copy com 36. Webjet 6729, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, decolando no zero, primeira curva direita, precisa saída da El Leda, após Leda, voo posição Bridge, onde intercepta a rota do Zulu no 6. 5476 no transponder, o controle 120 do sinal 8-6729 da web. Fabricante. 5476 transponder, 6729 da web. Autorizado 360 para Guarulhos, 120 da cola, curva à direita da El Leda, após Leda Bridge, após o pêndulo no meio. O transponder é o 5476, web 7-6729. Controle opera 120.8, resposta quando pronta. 120.8 é o controle, chamada pronta. 672. Sabe 2733, ingresso via Alfa, reportando as etapas 6 Juliette, por gentileza. Alfa, reportaria antes da Juliette, 2733. O gol no 605, aguarde para o push. Estou ciente da sua autorização, porém temos um cara da Força Aérea que já se encontra no táxi, ok? 605. Salvador, o TAN 3859, posição 9, pushback, acionamento. Torre Azul 4299.0, pronto. Azul 4299, ali mantém cabeceira ou não zero? Ali mantém, 4299. Ingressa Juliette, controla o pátio principal na Índia, prossegue com a torre 108 Medusa, mantendo o ponto de espera. Ótimo, 3108. Na Juliette, pátio Índia, a torre 08, 3733. Tanque de solo, após o cara da Força Aérea passar a carota livre no 04, corrigindo, no 03. Quando levar o cara, a gente, pô, chegou um 305. 320 MOM 6285. Rocha Nana 31 para o curso localizador, curva à esquerda para o 150. Cortando agora esquerda 150, 6319. Posso estabilizar, Rocha Nana 31. Eu posso trazer estabilizado, 19. Livre decolagem, azul 4299. Torre Pontil, tá 3304, ponto 0110, pronto. 332, escuta. Afirmativo, vai trocar pra torre. Tem condições de taxar um pouco mais à frente? Tem um gol aí querendo realizar o push de sua cauda. Afirmativo, tá chegando mais à frente. Muito grato. Chama agora a torre, 10086. Ah, 3-3. Agora,

Pedro aqui. Salvador, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, contato radar decolagem, solta nível de voo 380, saída Arbo Elefante. É, 380, no canto da Arbo Elefante, TAM 3304. TAM 3407. Terceiro no zero. TAM 3407. TAM 3487. Guarulhos é a intenção. Formação em curso é novembro. 340.cópia. Pronto, cópia da 3487. TAM 3487, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, decola 10, primeira curva direita, perfil da saída da Euleira Pros Líder, voa posição bridge, onde intercepta a rota Zulu no meio. 5474 no transponder, o controle 120.8, TAM 3487. Euro chamador da nossa, Euro no plano, decola da 10, curva direita da Euleira. Bridge for Zulu no meia, 3474 é o transponder, 208 controle com 3 outra 3487. Só corrigindo o transponder, 5474. 5474, 3487. Correto, portão 1-1, reporte pronto. Porto aberto. Solo 35221, para autorização 180, confirma. 35221, eu tenho um 200. Copia ou aguarda a coordenação do 180? Eita, copia. 35221, Salvador Conquista, 200, nível autorizado, decola 10, primeira curva direita, terceira saída, Arbó, após Arbó, direto Vitória da Conquista. 5471 no transponder, o controle 120.8, 35221. Antena 10, João Mesa. 5471 transponder, 1208 é o controle. 35221. Correto, posição remota, reposição do pronto. Fala, minha 3-1-9, livrou. 2685, alternando 2545. Recife 2685, 2545, Oxa 62, Recife, obrigado, bom dia, Zelito. Azul 4299, chama o centro Recife ou 251, alterna 133, decimal 25. Recife 1, alternado 3355, azul 4299. 13325. Turístico 58 a rota, decola no zero, primeira curva esquerda, terceira saída Fuca, transição Caju. 5473 no transponder, o controle em 120.8, Xané 63 no 2. 50, transição Caju. 733. Posição no zero, reposto quando pronto. Outra Salvador, bom dia, Força Aérea 2733, após a decolagem pista 1-0. Força Aérea 2733, contato radar na decolagem, sou para o nível de voo 100 na saída coral. 100, saída coral 2733. São 3384, chama o centro Recife, 1288, alterna 1260. 1288, 260, 3304. Oi, motivo está 3859, ponto de espera, ponto. São 3859, autorizado a linha e manter cabeceira 1-0. A linha e mantém 1-0, 3859. 2605, decola 226, chame controle 120.8. 208, bom dia. 605. Bom dia, o voo 9605 decolou, cruza 1500 pés na Dial. Voo 9605, contato radar na decolagem, sou para o nível de voo 360, saída da Dial, Leda Bridge. Dial, Leda Bridge, 360, em ascensão, 9605. Voo 905, é direto Leda. Está presente Leda, 905, grato. Webjet 672, o trip chamou primeiro, prossiga. 5231, está pronto. Remoto no 4. Afirmativo, remoto no 4, colégio aqui pro solo, reporte pro táxi, por gentileza. Graças, vai, reportará para o táxi. O 6729 da web, prossiga agora. Para o posicionamento, portão 2. Afirmativo, totalmente pronto, ainda estou vendo que o finger ainda está acoplado. Tá saindo nesse momento aqui, o Figueiro tá aqui já atirando. Gente, então após pro táxi 472, solo 6729 da web. Vai iniciar a chão pro táxi 6729. Contato radar na decolagem, sua para o nível 360, da ambulância. 360, contato radar 3259. Com 49 a bordo, 4 horas de autonomia alterna, Salvador. Salvador. 042049 a bordo, confirme o POB original autonomia. 4 horas 0400. Afirmativo, 5221 da Trip, táxi via Pátio Índia no ponto para chamar 2886, seguirá um bang da Webjet que se encontra no través do 03. Ciente, Pátio Índia, ponto para chamar 2886, vai seguir o Webjet, Trip 5221, grato. Salvador, 6729 para o táxi, 118 a bordo, autonomia de 4 horas, terra confins. Via Índia no ponto para chamar 2886, altímetro 1018, Web, bom voo. Via Índia 186 vai chamar. O 1982, a sua notificação, apesar de chegar da Mari, deixa para o nível de voo 050. 050 na Mari, o voo 1982 solicita desvio à esquerda, proa 040 por 20 milhas. Sente o voo 1982 após desvio, voo na proa de trás. Após desvios, pro de tráfego, 982, obrigado. Pronto, já falei de imediato, 7729. Salvador, bom dia, copia o 7729. Copiado, aliás, decolar autorizado, pistão 0, vento variável 4 nós, altíssimo 0 no 8, linha 729. 0 no 8, ajuste, autorizado a linha e decolar, o 6729. 6-6, aceita, 6319. 6319, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, decolada 1-0, primeira curva direita, prefira a saída da Euleda Bridge, após Bridge intercepta a rota Tesouro no 6. 5502 no transponder, o controle 120, décima 8, 63, no 1 da Oceania. Ponto de espera da 10. 5221, alinhar e manter a cabeceira no 0. Ali mantém no 1-0, 5221. E o controle 208, da Oceania, 63, no 1. Correto, reporte pronto no 06. Porta na pronta, 63, no 1, grato. Porta na 6312, no 0. 13 no 2 da Ucha, 1-0 ao portão, quase na centro de solo, é porto táxi. Táxi. Papai Romeu Lima Delta Lima, é o Romeu 442 a bordo, tá com plano de voo para Serra Bravo Lima Eco, decolou agora de Grupo Zul Lauro de Freitas, na Praia de Buraquinho, segue com proa da rotatória, é codificado no transponder 0126, vamos atendo 510. Destino? Destino Serra Bravo, Lima Eco, Lençóis. Esse plano de voo na sala é Salvador? Positivo, fiz através de ligação telefônica. 308, bora. Do Lima Delta Lima. Graus 49, livre para decolagem. Deixa eu ver, 321. Papai Romeu Lima Delta Lima, mantém as condições visuais, 500 pés, qual possível chamada de pouso? Chamada de pouso é 2 horas em chamada diamantina, Lençóis. Sobe 5-6-7-2-9. Contato radar decolagem, sua para o voo 360, saída da Euleda Bridge. Ok, da Euleda Bridge 360, som 6739. Trip 5221, decolado 35, controle 1 ou 20, 8, boa viagem. 208, grato.